Se você puder deixar marcado aí em Lucas, eu queria que você fosse comigo rapidamente a Marcos 16. Marcos 16, 15. Jesus disse assim, e eu quero te lembrar que essas palavras de Jesus que nós vamos ler são palavras que ele disse pouco antes de subir aos céus. Com o corpo, ele foi aos céus e ele disse essas, são algumas das últimas palavras dele. Portanto, são palavras que nós temos que prestar bastante atenção. Ele falou, vão, ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais vão de acompanhar os que creem. Meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora vamos a Mateus 28. Vamos ver as palavras que Mateus registrou pouco antes também de Jesus subir. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, 19 agora. Ide, portanto, fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando Deus abriu os meus olhos para essas palavras registradas por Mateus, eu me lembrei de uma coisa, como que na igreja, normalmente, na história da igreja, nós temos falado tanto, pregado tanto e ouvido tanto a respeito das palavras registradas por Marcos. Vão e preguem o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se impuserem as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E eu comecei a ver que Marcos estava enfatizando a proclamação, o querigma do evangelho, o anúncio do evangelho. Jesus estava dizendo que nós vamos pregar e os sinais vão nos acompanhar, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, sinais poderosos para multidões, para salvar e para confirmar a palavra da pregação. Mas o problema é que nós paramos aí. E nós esquecemos que Mateus também registrou do Espírito Santo palavras de Jesus. E nessas palavras registradas por Mateus, Jesus disse, vão e façam discípulos. Marcos registrou Jesus dizendo, vão e preguem, e os sinais vão acompanhar vocês. Só que ele também disse, e vocês vão fazer discípulos desses que vocês vão ganhar com a proclamação, com os sinais. E esses discípulos, vocês vão trabalhá-los, vocês vão fazê-los. Ele não está dizendo vocês vão ganhar adeptos, vocês vão fazer adeptos, membros de igreja, membros de uma seita. Ele está dizendo vocês vão fazer discípulos. Vão fazer, porque um discípulo que será como o mestre, ele tem que ser feito, trabalhado, moldado. Deus está fazendo isso com você? Deus está fazendo comigo. Deus está fazendo discípulos. Deus está estabelecendo ministérios na igreja para fazer discípulos. Você conheceu Jesus? Você recebeu Jesus? Entregou seu coração a Jesus? Agora Deus está trabalhando em você. Você vai ser um discípulo. Cada palavra que Deus tem trazido aqui, através do pastor Sóstenes, é palavra para formar discípulos. É palavra para fazer o discípulo ser parecido com o mestre. Você entende isso? Jesus está dizendo, vocês vão fazer. Fazer dá uma ideia que tem que ser trabalhado, tem um processo, tem um tempo. Não é simplesmente, eu estou e acabou. Não, eu vou ser feito. E eu vou submeter a minha vida a Deus para Ele fazer de mim um discípulo. Porque eu não era um discípulo, mas agora eu vou ser um discípulo. E eu vou entender o que é ser um discípulo. E Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas. O discípulo é aquele que aprende, Mas não aprende só por informação. Ele vê o mestre e ele quer ser igual ao mestre. Ele recebe transferência de vida. Ele recebe transferência de visão. Ele recebe transferência de palavra, mas palavra que transforma. Não informação religiosa. Palavra que o leva e que transmite a ele, que cai lá dentro e muda o seu interior, muda o seu comportamento. Ensinando-os a guardar ou a obedecer, o discípulo aprende que ele obedece, que ele tem que obedecer. Quanta desobediência, irmãos. O motivo que o evangelho começa assim, a pregação do evangelho começa assim: arrependei-vos e creiam no evangelho. É assim que Jesus pregou, é assim que os apóstolos pregaram. Arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se e creiam no evangelho. A mensagem do evangelho não começa de outro jeito. É assim: arrependam-se e creiam no evangelho. Por quê? Porque a queda do homem foi pela desobediência. E Deus está dizendo: é preciso arrependimento e crer no evangelho. E o discípulo, ele entende: obediência, obediência, obediência. Se a palavra de Deus diz, se Cristo é assim, basta a mim ser como o meu mestre. Eu serei como ele. Eu vou obedecer. Eu quero ouvir a palavra, eu quero receber a palavra, eu quero ser transformado pela palavra, eu quero me submeter à palavra, eu não quero dar um jeitinho na palavra. Se está escrito, eu quero ser assim como o Pai está falando. Eu quero de volta o caráter de discípulo. Ensinando-os a aguardar, a obedecer, a ficar com todas as coisas que eu tenho ordenado, o discípulo descobre que Jesus é o Senhor. Jesus não pede, Jesus ordena. Não, eu estou aqui na igreja e tal, é bom essa vida, maravilha, mas não toca em mim. Jesus é Senhor da sua vida. Se ele não for o Senhor da minha vida e da sua, nós estamos perdidos. Porque a palavra Senhor significa que ele é o dono, ele é o dono. Ele te comprou com preço de sangue, ninguém toca em você. O inferno não tem mais lugar para você. Você foi comprado pelo preço de sangue, ele é teu dono. Se ele não é Senhor da minha vida, eu estou perdido. Porque essa linguagem significa que nós éramos escravos e ele chegou com um preço de sangue e falou: eu quero comprar esse Marconi aí. Esse Marconi não presta. Eu quero, com o meu sangue, eu quero o Marconi. Não, esse Marconi é escravo aqui do diabo, do pecado, ele não presta para nada. Eu quero comprar. Quem vai ser o dono dele agora? Sou eu. Eu estou pagando. Qual é o preço? O meu sangue. Leva. Somos propriedade exclusiva dele. Se Jesus não é o meu Senhor, eu também não sou salvo, porque ele não me comprou. Mas se ele é, ele é meu dono, ele me comprou, eu pertenço a ele, estou com ele, maligno não me toca, o pecado não tem domínio sobre mim, a morte não tem domínio sobre mim, a derrota não tem poder sobre mim, ele é o Senhor da minha vida, então eu quero ser um discípulo. Entendem como essa verdade muda radicalmente a nossa vida? Deixamos de ser membros de uma religião para nos tornarmos propriedade de Deus, gente governada por Deus, obediente a Deus, transformada por Deus. Ah, eu vou fazer isso. Senhor, qual é a tua vontade? Não, mas eu acho isso. Senhor, qual é a tua vontade? O que a palavra do Senhor diz? Senhor, a minha vida é assim. Como é o Senhor? Eu quero ser como o Senhor. Jesus não pede, Jesus ordena. E nós guardamos tudo aquilo que ele tem nos ordenado.